após o suplício da cruz. A vida de Jesus não pode ser comparada com a nossa. E quando vemos todas as bênçãos que recebemos, percebemos que a reencarnação é sim, como diz um médium de Fortaleza, Assarci Júnior, o perdão de Deus para a humanidade. Porque recebemos tanto diante do nada que ofertamos a Deus, que não compreendemos as supostas injustiças porque passamos na terra, esquecendo que se fizeram isto com o ramo verde, que era o Cristo, que não se fará ao ramo seco que somos nós. Então, neste Natal, quando se celebra a chegada do Cristo, tenhamos também a consciência das bênçãos que já recebemos de nosso Pai que está no céu. Como Jesus nos disse, qual pai que o filho lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Ou o filho lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus? Ó homens de pouca fé, e nos convida a pedir, quando deveríamos, em primeiro lugar, agradecer, porque já temos todas as bênçãos que precisamos, a condição social, a família mais adequada, a inteligência, o organismo físico, para que a nossa encarnação seja a mais eficaz, a mais produtiva, a que vá acelerar da melhor maneira o nosso progresso e a nossa felicidade, porque quanto mais o espírito se depura, mais é feliz. Percebe sensações que escapam aos nossos sentidos, experimentam alegrias que não podemos sequer imaginar, mas também que experimentam aqueles ainda infelizes, diz-nos o livro Céu e Inferno de Allan Kardec, que para o devedor das leis de Deus, o remorso é como se fosse mil vezes maior do sofrimento, do que o sofrimento que experimentamos na terra, porque o espírito é mais impressionável enquanto estamos guardados, protegidos pelo vaso de carne, pela encarnação num corpo material. Então, Cristo de Deus foi esse ser estelar que veio nos trazer a boa nova, a boa notícia, que não podemos sequer compreender a sua grandeza. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, esse emissário do Cristo, vem nos trazer o que ele nos deixou de mais importante no seu Evangelho. Prefere dividi-lo em cinco partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as passagens que são motivos de polêmica e de divisão entre os humanos, e se detém tão somente nos seus ensinamentos morais e faz uma tradução e interpretação incomparável, acrescentada pelos ensinos dos espíritos superiores que descem à terra, que são as virtudes dos céus, que vêm trazer a boa nova, a rede viva que o Cristo nos ensinou. O Espiritismo é, então, um consolador prometido pelo Cristo, porque ele asseverava no Evangelho de João: há muitas coisas que gostaria de vos dizer, mas vós não compreenderíeis. Mas eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro consolador, porque ele era o consolador também das nossas mágoas, do nosso sofrimento. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venho nos trazer a boa nova, a boa notícia. E ele vos enviará um outro consolador.